0,0 graus, 1,0 mais. 对。 Voo 1170, decola 51, litoral, cruzamento final do 1-0, reta guarda do R2, reporte na curta final para em marcha. Estrada da Viana, reportará na final para em marcha pela Via Rosa. Zero passando a 2007, na boca do par. Bom, eu sou o nome do Tocco, do canal do Colares, que foi o 370 e está na curta de retorno do par. 370 e a boca da transição tem par com o 970. Chamé 9421, chama centro de justiça, na frequência 125 do Flaen, alterna 123 do Flaen. Direto de par agora, 1-7-0. Direita direita, solo 1, 2, 2, 2, 9. Chegou a Gustavo, já avisou a Panimá? Afirmo, certo, seguindo para pouso. Pouso, pomposo em risco na Panimá, é forte no solo controlado, até onde eu vou aqui. Pois tá, ela controlado, confirma, vence. O vento no aeródromo de Salvador, 1-0-0 graus, 0-9-9. 0-0 com 9, até onde eu vou. Estamos Cruzeiro está em identificação, deixa eu ver a chegada do Bombeiro 1, quero ver o voo 050. 20.8, seu bom voo. 208, graças, bom carnaval, voo 2098. Beijo. veículo é Golf, Golf Lima, é isso? sua identificação, dessa vez chegada a Boca de Uma, que é o 1-2-0-0-0. Vou passar uma chamada em 1-2-1 decimal 9 para o... pouso na posição 0019-1-3. Azul 91, meu 44, decolado 823, tendo controle agora 120 da cima 8, que é um bom voo. 120, obrigado. Boa noite. Controle azul 9144, prefiro da Coral Andrade. Azul 9144, tá com a marca do ar, estou voltando com 2120, vou sair da Coral Andrade. 3398,